sol parou para chorar. O mundo mudou, porque estava lá. Seu rosto sangrou, pro mal era festa. Não imaginou que era promessa. O Filho de Deus tinha que morrer numa cruz. Sua missão e voltou pro reino de luz. Oh, oh, oh. Plano de salvação. Oh, oh, oh. Plano de salvação. Jesus está voltando, arrependa-se. De toda a maldade do crime que pera, pensando em perder, derrotando a si. Pensando que Deus não chora, não pensa, não quer te salvar. Totalmente errado, uma lágrima escorre de um anjo a te guardar. Pois pare e pense, reflita o que eu digo, a verdade não minto, somente o que falo. Barato é louco, processo é lento, na vida bandida não vá de embalo. Três homens julgados, soltem babas. O bem injustiçado, jogado pra trás. O que estão fazendo com um homem chamado Jesus? Sem merecimento, pregando ele numa cruz. Oh, oh, oh, oh. Plano de salvação. Almas cativas, Jesus libertou, morrendo na cruz. Clamou o bandido ali arrependido, ao som da sua voz, falou com Jesus. Mestre, eu sei que fui um homem, lembra de mim, perdoe os pecados. Filhos, eu sei, por tudo passei, te chamo de filho bem-aventurado. Não deve mais nada, seja liberto, o véu do tempo se rasgou. Dor profunda, a conversão do soldado romano, quando disse esse é o Cristo, o Filho de Deus, o crucificamos. E ao lado do mestre, também crucificado, um ladrão que lhe pedia perdão. Mestre, mestre, eu reconheço que sou um homem errante, de tantos pecados, pelos crimes que cometi. Mas por favor, Senhor, lembre-te de mim quando estiver no teu paraíso. Filho, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Perdoai o Senhor, pois eles não sabem o que fazem. Eloi, Eloi, lama sabachthani.